A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos compartilhar um texto de Números, capítulo 24, hoje, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração, e essa é uma palavra de vitória que você deve se apropriar em sua vida. Diz assim o texto de Números, capítulo 24, a partir do primeiro versículo. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou essa profecia em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem de Shaddai, o Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas, medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas certeiras, os atravessam. Como o leão e a leoa soberanos, quando repousam. Quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então, imediatamente acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão, ordenou: chamei-te para amaldiçoardes os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honra e bens, contudo o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou a Balaque: não disse aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal. Aquilo que Yahvé mandar, isso direi. Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, venho e te comunicarei o que esse povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. Então pronunciou esse oráculo de advertência em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei como uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes, filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo: Amaleque, primícias das nações, contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida, viu os queneus e profetizou: a tua morada está segura e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando Assuro, a Síria, o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente Balaão entregou mais essa profecia: ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vindas do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão Assur, a Síria e afligirão Ever, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então, Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho. Que palavra maravilhosa! Bendita seja essa palavra do Senhor, que da boca de Balaão, que não era um israelita, um servidor, um adorador do Deus único e verdadeiro, mas misturava o temor de Deus, reconhecendo sua grandeza por um lado, mas adorava outros ídolos. Deus colocou na boca dele uma profecia que diz respeito a toda a história da nação de Israel no passado, diz respeito a toda a obra de Jesus, diz respeito a toda a história de Israel após a vinda de Jesus. Já quando a igreja foi enxertada em Israel, e diz respeito, sobretudo, a um momento escatológico, quando o Senhor vencerá definitivamente todo o mal. E eu alerto a você, à luz dessa palavra, não se deixe levar por informações essas ou aquelas, ou por uma análise que mesmo você tenha feito, uma análise de conjuntura pelos últimos acontecimentos, ou por acontecimentos das últimas décadas, ou mesmo séculos. Você pode ter feito análises sociológicas, analisado o decorrer da história de Israel, mesmo dos israelitas, mesmo seus erros. Mas eu quero dizer a você: abençoados serão aqueles que abençoarem Israel. Eu repito, abençoados serão os que abençoarem Israel, porque Deus tem uma aliança com eles. E amaldiçoados serão aqueles que amaldiçoarem a Israel. Tenha muito temor, desenvolva isso, peça isso ao Espírito Santo, para que ele desenvolva em você não um judaísmo evangélico, ou o inverso, né? Um grupo de evangélicos meio judaizantes, não é isso. Nós somos a Israel de Deus, Então não há separação entre o propósito soberano de Deus para com esse povo e o propósito que ele realizou plenamente em Jesus, e depois o propósito que ele realizou cumprindo a palavra que disse a Abraão, fazendo benditas todas as nações da terra através do anúncio do evangelho aos gentios. Quem não sabe o significado desse termo, ao povo que não era nascido hebreu, que não era israelita. Entenda, há uma sequência, há um propósito, há um projeto de Deus. E esse projeto não pode ser, de modo algum, desfeito, não pode ser derrotado. Não pode ser vencido, porque é projeto de Deus. Aleluia. Faço agora a segunda parte da nossa devocional, lendo para você uma nota de rodapé da Bíblia King James atualizada. O espírito de Yahvé vem sobre Balaão. Você percebeu nesse texto? O espírito de Yahvé veio sobre ele. Mas, pastor, ele também mexia com outras coisas. Bom, irmãos, Deus, irmãs, Deus é soberano. Ele coloca a sua palavra ou na boca da mula, ou ele pode colocar até na boca de um feiticeiro, mas ele pode fazer o que desejar, porque Deus é soberano. E Balaão, naquele momento, teve sim, por um instante, um quebrantamento. A Bíblia não fala depois o que ocorreu em detalhes no restante da vida de Balaão, mas ele teve uma experiência onde o Espírito de Yahvé, o Espírito Santo de Deus, veio sobre ele. Bem, o Espírito de Yahvé vem sobre Balaão e o convence, porque é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E o convence do que sempre ele soube. A salvação vem do Senhor. E quando falamos Senhor aqui, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus invisível mais real, o Criador do céu e da terra, aquele que se revelou plenamente em Jesus e também através da Bíblia Sagrada. É esse Deus. Ele sempre soube que havia um Deus maior do que todos, e aqui ele teve a sua maior experiência com esse Deus. A salvação vem do Senhor. E era um anúncio para aquele momento e um anúncio para o decorrer da história. Ele não recebeu a plenitude do Espírito, como nós vemos em Atos 2, de 1 a 4. Não recebeu o batismo no Espírito, mas ele recebeu uma visitação do Espírito que colocou no seu coração uma palavra de profecia. Ele não recebeu a unção, como nós vemos em Isaías 61, versículo 1, mas recebeu uma visitação do Espírito de Yahvé. Ele recebeu poder até para ter uma conversão, até para deixar a magia e começar a ter uma experiência mais profunda a partir daquele momento com Deus e com a sua palavra. Teve a chance, a oportunidade de profetizar com um fervor até evangélico, até cristão, que nós esperamos que todos os irmãos e irmãs tenham. Entretanto, tudo o que serve para encorajar os crentes fiéis é sempre um tropeço e uma irritação para os pagãos, para os malignos, como se observa na reação de Balaque, no versículo 10. Nós aprendemos nesse capítulo que o ser humano reluta em conhecer a verdade. Está aí no versículo 1. Palavras bem elaboradas, bajuladoras, persuasivas, podem acompanhar más intenções. Então não adianta ter palavras sofisticadas, ficar bajulando somente os cristãos, tentando ser persuasivo, não adianta nada disso. É preciso que isso tudo seja acompanhado de um verdadeiro quebrantamento. Porque só bajulação e palavras bem elaboradas podem ser acompanhadas de intenções malignas. Deus põe tudo e todos à prova. Há muitos textos, irmãos. Deuteronômio 23, 5, Josué 13, 22, Josué 24, 10, Miqueias capítulo 6, versículo 5. Leia depois. 2 Pedro capítulo 2, 15 e 16. O livro de Judas, versículo 11. Apocalipse 2, 14. Mas para finalizar essa segunda parte, algumas características do Messias, a saber, Jesus Cristo, foram declaradas pela boca de Balaão. Algumas características do Messias, o Cristo, como o esplendor, a estrela, a realeza do Messias, o seu cetro, a vitória do Messias, que vai ferir o anticristo, vai ferir Satanás definitivamente, vai ferir todos aqueles que o seguem, vai ferir todo o mal. A posse da terra prometida e a posse da vida prometida, do coração prometido, a posse do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém onde nós vamos habitar, versículo 18. E, finalmente, a autoridade do Messias, o dominador de todas as coisas, o Senhor, o soberano sobre todas elas, versículo 19. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa experiência que Balaão teve e nós desejamos realmente, esperamos que ele tenha tido o juízo, como eu disse outro dia, de continuar na presença do Senhor. Falando sobre o capítulo 24, eu encerro com uma palavra pastoral, tendo como proposição o cetro de Israel. Queridos amigos, Balaão percebeu que sobre Israel ele não teria nenhum resultado, não haveria nenhum resultado com qualquer tipo de agouro, com qualquer tipo de encantamento, e ele obedeceu à voz do Senhor e abençoou Israel, como nós temos que fazer. E se você até hoje ainda não se dobrou diante do Messias de Israel, dobre-se hoje, porque ele é o Senhor dos Senhores. Mesmo sendo um profeta, Balaão, mesmo sendo um profeta adivinho, místico, agoureiro, cheio de misturas, seus olhos estavam abertos naquele instante, foram abertos para perceber a visão do Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele prostrou-se diante de Deus, reconhecendo a soberania e a grandeza daquele que criou o universo e foi usado para declarar que o grande Deus, Todo-Poderoso, El Shaddai, abençoou as tendas de Jacó e que as moradas de Israel eram boas, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como o cedro junto às águas. Meu irmão, minha irmã, se prostre hoje diante do Senhor. Se você ainda não se prostrou, faça isso. Se prostre hoje e diga: Senhor, eu quero servi-lo, eu quero segui-lo. O Senhor é o único Deus Todo-Poderoso. E se você percebe contradições na história de Israel ou contradições na igreja, eu quero dizer a você que elas existem mesmo. Porque os humanos são falhos. Só que nós não temos que seguir. Você não tem que me seguir, você não tem que seguir outros líderes, você não tem que seguir a história da igreja como um todo, porque houve certamente muitos erros. Você não tem que seguir toda a história de Israel, porque também se equivocaram muito, mas você tem que seguir ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas aí eu sigo sem estar atrelado, associado, vinculado ao povo de Deus? Não. Você reconhece os erros, ora pelos que estão errando, pede misericórdia a Deus por esses que estão errando, ame essas pessoas, ore por elas, na medida do possível, converse com elas, procure convencê-las do caminho, da verdade e da vida que é Jesus, mas não se desvincule, como hoje estão anunciando de modo maligno que os cristãos devem ficar sem igreja. Não, nós somos a igreja. E a igreja faz parte de Israel. Então você tem que estar vinculado a isso. Não é ficando de fora, não é se isolando e condenando os erros. Não, você tem que participar, você tem que estar dentro. E estando dentro, você vai orar, você vai clamar, você vai jejuar, você vai ensinar a Bíblia, você vai corrigir, você vai amar. Você vai ter misericórdia das pessoas que estão errando, não do pecado, mas vai ter misericórdia do pecador, como Jesus fez, e você vai ajudar as pessoas a caminhar pelo caminho que é Jesus. Então não fique desigrejado, isso é uma malignidade contemporânea, tem sido espalhada por um pastor que influenciou toda a minha geração. Muito abençoado naquele momento, mas hoje ele defende, por causa das contradições da igreja, que sejamos desigrejados. Não, isso é maligno, isso vem do inferno. Nós somos a igreja. Então não temos que ficar fora da igreja. É fácil ficar fora da igreja, emitindo juízo, estabelecendo, né, se considerando acima do bem e do mal. Eu cheguei a ouvir da boca em uma entrevista desse líder que faz 35 anos que ele não vai à igreja ouvir um sermão. Ora, que tristeza, irmão. Será que nesses 35 anos não houve um pastor ou uma pastora, um obreiro, um líder que fosse inspiração para essa vida? Será que só os sermões dele são inspiração? Será que só as pessoas que entram no grupo dele são inspirados? Será que só ele é inspirado? Isso não passa de arrogância. Isso não passa de vaidade. Então eu quero convidar você a se prostrar diante do Senhor e fazer parte da igreja do Senhor, e a igreja do Senhor foi enxertada na videira verdadeira, que é Jesus, o Pai é o agricultor, e essa videira está diretamente ligada ao povo de Israel, à história de Israel, porque Jesus é o Messias de Israel. É a raiz de Davi. Ele é o cumprimento de toda a lei do Antigo Testamento, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por isso Moisés aparece na visão da transfiguração, no momento da transfiguração, dizendo: Jesus é o cumprimento da lei. E por isso Elias está presente ali também, dizendo: Jesus é o cumprimento da profecia, ele traz o espírito da profecia. Então nós não vamos sair, nós vamos nos prostrar diante do Senhor e vamos entrar na igreja. E você já está avisado, você vai entrar na igreja e se entrar na minha, você vai perceber, eu sou um pecador. E os outros pastores também são, as outras pastoras também são. Somos humanos, mas estamos em processo de santificação. E como estamos em processo de santificação, você pode verificar um erro aqui, acolá, mas é necessário que você entenda que nesse processo o Senhor vai corrigindo. Se as pessoas se arrependerem, aceitarem a correção de Deus, muitas vezes o pecado traz, muitas vezes não, a Bíblia mostra que o pecado traz consequências e nós temos que lidar com as consequências do pecado. Sim, e a igreja está lidando com as consequências de 2000 anos de acertos, mas também de 2000 anos de erro. Sim, mas o Senhor continua aliançado conosco e 6000 anos com o povo de Israel, pelo menos. O Senhor não quebra aliança. Você vai perceber erros, mas você vai perceber acertos. E se você está muito santificado, se dobrar, se prostrar e for muito santo, e o Senhor num estalar de dedos transformar sua vida numa vida assim muito próxima da imagem e da semelhança de Jesus, melhor ainda, porque você vai ser um grande instrumento para abençoar as pessoas. Ficar de fora, falando mal delas, não é o caminho. O caminho de alguém maduro é fazer parte, é pertencer. E pertencendo, você vai ajudar, você vai corrigir, como eu já disse, orando, ensinando a palavra, convivendo, tendo comunhão, louvando, adorando, ou seja, tudo mais. Mas aqui nós temos, então, da boca de um homem que era agoureiro, místico, adivinho, até um falso profeta, em quantas vezes, mercenário, por quantas vezes, mas os olhos deles foram abertos, como foram abertos os olhos de Paulo, só que Paulo para toda uma vida. Aqui é um momento pontual. Mas ele se prostrou, prostre-se diante do Senhor e declare que as tendas de Jacó são abençoadas, que as moradas de Israel são boas, como os vales que se estendem como jardim à beira dos rios, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Eu sei que muitas pessoas não gostam que nós falemos isso, que gostam de falar mal de Israel e dizer que, acerca do erro dos líderes de Israel quando crucificaram Jesus, mas você gostando ou não gostando, eu quero te dizer a palavra: você tem que amar Israel. E não é que você não tem que amar os outros povos, você tem que amar a todas as nações, para que todos os outros povos também venham fazer parte desse propósito bendito de Deus e sejam enxertados em Jesus Cristo e venham a fazer parte dessa Israel de Deus, que vem lá desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Não seja como os hereges, que escolhem só algumas partes da Bíblia que lhes interessa e abandonam as outras. Não, toda a Bíblia revela o propósito soberano de Deus. Fechando o parêntese, continuo no texto, o místico que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, observe bem, hein? Até hoje tem gente, satanistas, que querem amaldiçoar o povo de Israel. Ele teve que se dobrar e declarar que as águas manarão dos baldes do povo de Deus. Rios de água viva fluem no interior do povo de Deus. As suas sementeiras têm águas abundantes. Essa é a promessa de Deus para Israel. Há 12 tronos ao lado do Senhor, preparados para cada um dos filhos de Israel, 12 tronos, representando as 12 tribos de Israel, representando toda a história de Deus com Israel, a aliança de Deus com Israel. Pastor, mas e a igreja? Também há 12 tronos para representar os 12 apóstolos, os 11 que estiveram com Jesus, retire Judas, e aí há um 12º trono que será ocupado provavelmente pelo apóstolo Paulo. Não sabemos se por Matias ou Paulo, aí não há afirmação nesse sentido, e não se precipite em dizer que Matias não foi uma bênção porque nós não temos o paradeiro. Não. Nem todo mundo deixou registrado uma grande obra. É certo que Paulo, até hoje, é o maior representante do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É certo. Não há dúvida disso. Mas não saia precipitadamente dizendo que Matias não foi usado por Deus. Houve também uma profecia messiânica por parte de Balaão. Balaão dizendo que um rei seria levantado mais que qualquer outro e o seu reino seria exaltado, será exaltado. De que rei ele está falando? Ele está falando do rei Jesus. Essa já é uma profecia cristocêntrica, cristológica, centrada em Cristo, acerca da vida e do ministério de Jesus. Saiu da boca de Balaão. Também declarou que o Senhor libertou Israel do Egito, aleluia. Libertou mesmo, historicamente, e hoje nos liberta do Egito do pecado. Também declarou que ele fortaleceu Israel como boi selvagem, e fortaleceu mesmo. Tanto que depois de tanta aflição e tanto que sofreram como consequência, sim, da dispersão ocorrida após o ano 70, e também porque clamaram para que o sangue de Jesus caísse sobre os seus filhos. Então há erros, sim, mas agora, após a Segunda Guerra, o Estado de Israel foi restabelecido porque é propósito de Deus. E serão salvos israelitas das 12 tribos, gostem ou não gostem, entendam isso. E passem a gostar, abençoem essa palavra. Não porque é minha, porque ela não é minha, mas é porque ela é do Senhor. Israel é como um boi selvagem, e a igreja, que é Israel também, a nova Israel, é como um touro selvagem, um boi selvagem. Reconheceu que o reino de Israel consumiria os seus inimigos e que os que o abençoassem seriam abençoados e quem os amaldiçoasse seria amaldiçoado. Irmãos, essa é uma palavra tremenda, por isso abençoe Israel. Dando continuidade, nós somos como um touro selvagem. A Israel é uma só Israel, na verdade. Mas nós falamos Nova Israel do ponto de vista mais didático, de quem não era israelita e foi enxertado a partir da fé em Jesus Cristo. Assim como eles foram libertos do Egito, nós somos libertos do pecado. Assim como eles foram feitos bois selvagens, nós somos também bois selvagens. Assim como eles venceram os inimigos, nós vencemos os três inimigos: o diabo, o mundo e a carne, a velha natureza. E assim como eles devem ser abençoados, abençoe a igreja, mesmo que ela cometa erros, abençoe. Não se levante contra, não defenda que os cristãos fiquem aí sem igreja, não. Que procurem aquela que mais se identificam e congreguem. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E alguns são tão bons, ou talvez tão arrogantes, que nenhuma serve. São milhões de igrejas no mundo. E eu posso falar mundo porque muitas do mundo inteiro estão aqui representadas no nosso país, mas nenhuma serve para essas irmãs, para esses irmãos. Então, abençoe Israel, abençoe a igreja, porque quem abençoar será abençoado, mas quem amaldiçoar será amaldiçoado. Abandone a arrogância, filie-se. Aceite a Jesus e venha colaborar para o cumprimento da missão até que o Senhor venha nos buscar. Finalmente, irmãos, Balaão fez uma profecia escatológica. Aí já diz respeito aos últimos momentos da história, tá bem? As últimas coisas, os últimos tempos. Escatologia é isso, os últimos fatos, as últimas coisas. Para facilitar o tempo final, o tempo derradeiro. O estudo das últimas coisas, do último tempo, do momento final da história, dessa fase da história, porque depois a história vai continuar. A igreja vai reinar com Cristo 1.000 anos. Depois Satanás ainda terá que confessar de joelho que Jesus Cristo é o Senhor. E aí será definitivamente condenado junto com seus demônios. E Balaão fez uma profecia escatológica apontando para a volta de Jesus, o Messias. Se você quiser saber mais disso, leia o Apocalipse, ouça as nossas ministrações no blog sobre o Apocalipse, você vai entender mais sobre isso. E outros livros, comentários. Balaão apontou para o momento quando o Mestre crucificado e ressurreto, Jesus, se manifestará como a estrela de Jacó. Veja como há uma continuidade. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela de Jacó também, como o cetro de Israel, ferindo no juízo final a toda malignidade que naquele momento histórico estava sendo instrumentalizada pelo rei Moabe, o rei de Moabe, Balaque. E no nosso momento histórico, a malignidade continua sendo instrumentalizada por muitos satanistas, por muitas pessoas que querem ver o final da igreja, que querem ver o fim do anúncio do evangelho. Mas eu quero dizer que ninguém prevalecerá contra a estrela da manhã, a estrela de Jacó, a estrela de Davi. Ninguém prevalecerá. Do ponto de vista do povo de Israel, saiu o Messias. Messias sai de Israel. Só por aí todos deveriam entender. Não precisaria de mais nada. Mas você que está começando, Jesus é o Messias de Israel, prometido a Israel. Do ponto de vista, então, de Israel, é que nós temos que entender que surgiu o Messias. Do povo de Israel, facilitando ainda mais, surgiu o Messias, saiu, nasceu o Messias, um ungido de Deus para fazer proezas, para dominar todas as coisas e para exterminar Satanás, o mundo tenebroso. Não é a história. A história vai continuar com todos aqueles que creem por toda a eternidade. Mas ele vai exterminar Satanás, seus demônios e seus colaboradores, os maus, aqui na terra. Aqueles que não se dobrarem. Balaão concluiu, irmãos, irmãos, irmãs, com um ai. Ai! Ou seja, um misto de temor, de medo, de terror, perguntando quem viverá quando Deus fizer isso? Quem é que vai sobreviver? Querido discípulo de Jesus, uma palavra pastoral direta para você. Querido discípulo e discípula de Jesus, lembre que ninguém pode prevalecer sobre o Senhor Todo-Poderoso. Aproprie-se das promessas para o povo de Israel. que diz respeito à igreja também, já que nós que antes éramos considerados como estranhos, através da fé em Jesus como Salvador dos pecados e Senhor de nossas vidas, fomos enxertados no reino de Israel, no reino dos jardins regados pela graça e pelo amor. Somos a nova Israel de Deus, que venceu o mal através da morte e da ressurreição de Jesus, nos dando a certeza que no dia em que ele voltar com o cetro de justiça, nós viveremos e não morreremos. Viveremos eternamente e não morreremos eternamente, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Finalmente, ainda hoje, há manifestações de oposição a Jesus, como eu já disse. Feitiços, agouros, satanismo, tentativas de derrotar os discípulos de Jesus, o ressurreto. Mas seja qual for o balaque moabita dos nossos dias, vou deixar claro, seja qual for o balaque moabita dos nossos dias, ou sejam quais forem os profetas de Balaão contemporâneos, todos os inimigos de Deus serão vencidos. Já foram vencidos antes da eternidade, antes da história que nós conhecemos começar, antes da fundação do mundo. Eles já foram vencidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foram vencidos lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado. E serão vencidos na volta de Jesus. Por isso, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Porque todo mal foi, é e já e será vencido pela estrela de Jacó, pela estrela da manhã, pela estrela de Davi. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Torne-se um discípulo de Jesus e colabore para o cumprimento da missão de anunciar a santidade bíblica, a palavra do Senhor, para anunciar Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta, que vai voltar, como dizem os irmãos da Igreja Quadrangular. Irmãos, irmãs, que essa palavra dê a você a certeza de que, assim como da boca de Balaão saíram palavras tão abençoadoras sobre o povo de Israel, também isso diz respeito a nós. Essas bênçãos todas são para nós, são para você. Por isso, renda-se a Jesus e venha fazer parte dessa estrela de Jacó, essa estrela da manhã, porque Balaque foi derrotado, Satanás foi derrotado e será derrotado eternamente, e todos aqueles que o seguem serão derrotados, os falsos profetas serão derrubados eternamente, mesmo os contemporâneos, os do passado, os do presente e os que vierem ainda. Todos já foram vencidos por Jesus Cristo. E você faz parte desses que vão vencer eternamente. Basta que você entregue verdadeiramente a sua vida a Jesus. O sermão tocou o telefone, aí vai ser organizado em duas partes. A irmã Vívia, que é a responsável, aí ao Senhor toda a glória, mas o nosso respeito e agradecimento à irmã que tem feito esse trabalho, ela vai conectar as duas partes, mas ouça tudo e aproprie-se da bênção. E lembre que as águas manarão dos baldes da sua vida. Rios de água viva fluirão do seu interior. Suas sementeiras vão ter águas abundantes. Você será como as tendas de Jacó, como as moradas de Israel, como os vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, como diz o Salmo de número 1. Que Deus te abençoe. E se você já fez esse ato maravilhoso de agradecer a Deus agora e de ser edificado também, transmita a outros, envie para outros. E eu peço a você, mobilizo você, convide a outros para ouvirem ministrações de Bíblia verdadeira, da palavra verdadeira. Não sou só eu que prego, não. Há milhares de homens de Deus e de mulheres de Deus que ministram a palavra como ela tem que ser ministrada. Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e engaje-se nisso. Eu vi agora, no momento das eleições, o povo evangélico, alguns até passaram do ponto, distribuíram na porta da igreja panfletos, outros levaram para cima do altar candidatos. Isso já foi um exagero para o púlpito. Isso não deve acontecer, porque aquele lugar é para proclamar só o Rei dos Reis. Nenhum instrumento dele, mas o Rei dos Reis. Ainda que você considere esse ou aquele um instrumento, não. Só o Rei dos Reis pode ser exaltado. Alguns exageraram, mas eu percebi uma boa e grande e motivadora mobilização. Só que agora essa mobilização tem que continuar. Ela não para na esfera política de um país. Ela é muito maior do que isso. Ela diz respeito a todas as nações. Ela diz respeito a todas as pessoas. E por isso você precisa se mobilizar. Então não fique aí parado. Fale com mais um amigo e diga: olha, eu conheço, se você conhece outros sites, outros blogs que são abençoadores, passe esses blogs. Você tem estudos bíblicos, passe para essa pessoa. Tem livros, passe. Livros edificantes, passe para essa pessoa. Mobilize-se. E se você achar que essa mensagem também está edificando, então consiga mais pessoas. Ontem, mais 3 pessoas. E vai ser assim. Que o Senhor nos acrescente 1, 2, 3, 10, 30 a cada dia, para que o nome dele, só o nome dele, seja glorificado e exaltado. Que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz de ministrar uma palavra de vitória como essa, ainda que com 2 ou 3 parênteses mais de chamada de atenção. E é importante também, mas lembre, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e você já está abençoado e ninguém pode te amaldiçoar. Ainda que amaldiçoe, não vai ter efeito. Não vai ter vitória. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem, ai deles. Eles serão amaldiçoados, a menos que se convertam. Que Deus te abençoe, te dê uma grande noite, um grande dia amanhã e, como eu disse, propague esse WhatsApp que se diz Movimento de Santidade Bíblica. Passe, mobilize e também divulgue o blog Logos, que é como João chamou Jesus, tá bem? Está lá em João, no início do capítulo 1, blog Logos 7. Por que 7, pastor? Para jogar na loteria? Não, não é para jogar na loteria, não. É porque 7 é o número da perfeição. Então, blog Logos 7. Ponha só um numeral. Blog Logos 7. blogspot.com. E você vai encontrar muitas ministrações e certamente muitas delas vão abençoar você. Quem sabe todas elas possam edificar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.